fazer. Não tenho medo de tentar, só tenho medo de perder. Palavras confundem, atitudes resolvem. Se pensar no que faz, vai ter tempo a perder. E medo de tentar fazer. Não tenho tempo pra pensar, só tenho tempo pra fazer. Não tenho medo de tentar, só tenho medo de perder. Medo de complicar, medo de entender. É o medo que rouba a chance de lutar, ser feliz e viver, yeah, yeah. Não tenho tempo pra pensar, só tenho tempo pra fazer. Não tenho medo de tentar, só tenho medo de perder. Tenho medo.